Voo 18891, descida autorizada até o 070, chegada a Mário. 070 Mário, só o que está não tem o perfil da chegada, 18891. Controle Salvador, exército 10030. Exército 10030. 10030, decolando da ESAEX, no momento pelo litoral, pela REAXE, ponto para o seu aeródromo. A frente da ordem, instruções. Acione o código 10030, segue em condições visuais, está visual com a aeronave do exército à sua frente? Afirmativo, está visual com a aeronave, acionará 10030. Gente, a porta no farol da barra. 10300. Brasileiro 2027, chame a Torre Salvador em 18895. 10 milhas, rumo sudoeste, nível de voo 045, é um Charlie 208. Ao término do desvio, reporte este controle para coordenar o próximo ponto. Bem-vindo a Bravo da presente Proi Paris, seu ar de transferência. Proi Paris, Bravo. 2027, está no farol de Itapuã. 2027, confirme a intenção. Pouso na base aérea. É presente o 2027? A Proi Taxiway Hotel aguardando autorização de pouso. A Proi Hotel aguardando autorização para pouso. 10 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, mantendo 045, é um Charlie 208. Esse está 10 mil pés abaixo. 3663 no portão 5, autorizado por espectro para mente, chama time. Agora vou estar com o 3663. 2196 autorizado, chama a carga. É o SAC 2196. 8 decimal 95 para instrução de ingresso do circuito de tráfego. Poderia repetir qual que você mandou? 1 decimal 95. 1 decimal 95. Oscar Golf Kilo. Tráfego superado. Suba e mantenha nível de voo 1.05 DCT Conquista, tráfego adicional, 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 130 em descida para o 070, passará lateralmente 5 milhas da Suranã. Está próximo do farol da barra para pouso do aeródromo, instruções. Confirme posição. Farol da barra, farol de Itapuã. O exército 1030 está visual com a aeronave à frente, o exército 2027? Afirmativo, está visual. Clientes em condições visuais, separação com tráfego, 5.000 taxi hotel, aguardando autorização de pouso. Seguirá a aeronave, aguarda autorização para pouso, exército 1030. Bom dia, o TAN 3304.020, prova de decolagem. 3304, mantém o ponto de esfera. Tango Índia Bravo. Estado 10, vento 090 graus, 99. Controlando o hotel, 2027. Jack Luiz já mantém a posição. Turno 030, reparta livrando o final da 35. Reportando livrando o final da 35. Táxi 2196-1009, certa com 5, tem 3 horas. 196, está livre o táxi, é o pátio Índia, Foto de espera da 1-0-3-8-9-5 a torre. 295 é Anderson, 290 trabalho. Um helicóptero, tipo Alfa Serra 50, agora para cruzamento da final do 35, está aguardando o mesmo. Peitão 3663, observe a aeronave da Gol, da esquerda, arqueando. Após a mesma, siga o tráfego via Pátio Índia. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, conta mais, após o voo, 3665. Boa viagem. Sou eu, até autorizando, aguardando autorizar seu propulso. Exército não tem localização da Taxway Hotel. 0030, projetal, autorização de pouso. Arco Luiz é um helicóptero, Alfa Terra 50, passando para a sua esquerda, na interférica decolagem. Autorizada a decolagem 1-0, vento 090 graus, 1-1 na noite. O Exército já livrou a 197. 0030, autorizado ponto, pista 0, próximo Taxi Hotel, vento 090 graus, 129. Autorizado pouso, hotel, exército 1030. 3304, Alim, mantenha 0. Alim, mantenha 0, vento 3304. Serviço radar terminado. 45 milhas sudoeste de Salvador, completa ascensão visual ao nível 1-0-5. Voando direto com pista, com estimado de pouso no 308, autocoordenação no 5. Em caso de informação de voo e alerta, o centro de pista na frequência 1-2-8-8, alternando no 251. Controle, encerra aqui, linha decolada, cruzando 1000. 027, está na escuta? Pode ser, 27. Durante o Lance Sandbine Transponder, ele está autorizado a liberar a frequência. 2027, Índia, temos tráfego na chegada Mari. Torna-se necessário cumprir a restrição superior. Caso não tenha condições, informe-no para início de vetoração. Positivo, eu vou precisar de desvio. Temos tráfego. São 10 horas, coisa de 2 horas, 10 milhas, cruzando 3.500 em descida, é um Boeing 737. E adicionalmente, 10 horas, 20 milhas, cruzando 060 em descida, na chegada Mário. Ok. Meia, bom dia. Na primeira bandeira, mantém ponto de espera. Bravo, autocoordenação 2345 para voo em Veracruz. Gente, mantém a posição. Ele é seu nome é zero. Voo 1-0-1-1-6-0, chame a torre 1-8-9-5. 2-9-5, bom dia. Zero. Eu atendo, Dona Zé. Oi, bom dia, gol no 160, Patrão Duna. Dona 60, bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre, com a marinota da companhia alinhando agora na pista. Gente, aguarda a pista livre. São 15 milhas, vou lhe vetorar para evitar tráfego. Direita, proa 310. Direita, 310. Agora ataque 3859. Papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Serra, o Delta Lima para Serra, Índia, Quinta, está no através do ciclo sul, senhora. A intenção seria cruzamento do campo para sobrevoo Interlagos, após prosseguir para Serra, Índia, Quinta. Negativo, cruzamento do campo, suas pistas, deverá aguardar no setor para cruzamento entre Duna e Simbra para prosseguir pelo setor norte de Salvador. Ok, vai manter o setor e o pessoal cruzamento entre Duna e Simbra. Entre essas posições já está autorizado para não lá em fora? Temos aeronave na final da 190, evite o setor no momento, que dá inicialmente para o Través de Pituaçu, para efetuar o cruzamento a partir daquele ponto. Controle na 3304, pode ver? A faixa se dá a final da 190, o Lima Mike Fox. O Lima Mike Fox não está nem perto da final da 190, só em cima do litoral, está bem situação agora. Positivo, estou lhe visualizando. Controle Salvador, bom dia, está na 3304. 3304, vigilância, contato radar e a Arbor, em ascensão 300. Arbor 300, tá, 3304. Papapá, Serra diminuída, tráfego superado, 10 milhas a oeste de Salvador, resta uma navegação, proa de Elefa. Proa de Elefa, Serra diminuída. Patrão de Salvador, o gol na 630, continua na 150. Zona 630, via chegada Mari, desça ao 050. Via Mari, 050. Via 0, livre pouso, zona 0, vento 1, 1, 0 graus, zona 0, nós. Livre pouso, zona 0, 1, 0. Voo 2196, decolou, zona 7, controle na 20, decimal 8, bom voo. Vai, lá. Então 3663, após o bonde 737 da Gol, agora na curta linha e mantenha na 0. Após o Gol, aí mantenha na 0 da 3663. Confirmo mais uma vez o vento para o 1160. 1110 graus, 1119. Pode voar, Tael, quer falar sala também? Sou 296 autorizado, valida. Valida, o 296. Cruzando 11 mil, Serra Quilinha 14 milhas. Olha para o Guanabí, Serra Quilinha. Estou com uma proa, ideal para o Guanabí. 27277. Autorizado, Serra Quilinha. Liga Lima Mike Fox. Bom dia, muito bom ligar nessa posição. O Lima Mike Fox está passando entre Duna e Simbra para a proa do, da rotatória 57. Sem interferência com o tráfego da O Lima Mike Fox virá fazer sobrevoo na rotatória com o Lima. Ele vai ingressar no Interlagos para sobrevoo próximo ao Interlagos. O Lima Mike Fox. É 332, bom dia, via chegada Mar e desça ao 050. Já pode tomar bode, autorizado vai estar. Está ali no TAC, à direita, no ponto de carga 0, chame a torre, 1285. Ponto de carga 1285, obrigado, bom domingo, 1285. Igualmente. Estabilizando no momento. Também torre na frequência 08, decimal 95. 095, está decolagem, 8, 9. Decolou 20, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado, bom domingo, tá 3 Controle Salvador, tá 3663, bom dia. 3662, bom dia, contato radar, subindo para o 340 via Dael. Dael, 340 para 3663. No 630, desça para 2010, ajuste em Salvador 10 no 6, está autorizado o ILSXC, reporte estabilizado no localizador. 3010 no 6, reporte estabilizado, gol 1630. Valeu, ingresso no pátio, via Juliette, portão é o 10. Liga até o portão 10, no 610. Até. Tram 3304, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. Recife 1288, 260, tram 3304. O 2196, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 3325. 3325, 2196, outra vez. Estamos livres e flores na 1-0. Paulo Salvador, bom dia, Xané Beatriz. Estamos dois, está no 03, o que vai ser para mim? Autorizado e chame táxi, Xané Beatriz 1-2. Autorizado e chamará para o táxi, Xané Beatriz 1-2. Lima, Antena 0. Lima, Antena 0, 3859. Oi, Tona Fiona, Paulo 2491, Solo 2491, decima 1. Salvador, bom dia, gol 1891, Litona S. Ligou no 891, está autorizado, tá? Alfa Juliette. Portão 07. Alfa Juliette, portão 07, o gol 18, lá dentro. 359, decolou os 25, Controlino 20.8, mau voo. 208, obrigado, mandou bem, 3.859. Salvador, até 3.859, bom dia. 3.859, bom dia, contato radar, número 360, via Arbo. 360, via Arbo, 3.859. Táxi, direita, 4 horas da 1.0, 18.95, a torre. Táxi, direita, 18.95, torre, obrigado, bom dia, roxa, 63, viagem. 2.5, 3.325, obrigado, bom dia. Autorizado o procedimento para o Gol na 630? Gol na 630, autorizado, reporte estabilizado. Sim, vou botar. 8, 9, 1. Aí na Juliette, né? É na entrada. Ah, ok, a gente vai informar aqui ao Calvo Parte. Obrigado, o no 891. Rola de mídia, está agilizando? Passa, por favor. Negativo, vou chamar 312. 312, não tenho ponto de espera. Vamos até o ponto de espera, chamada 312. Então, o 3859. Já por seguro. Nível 1980 via Golf 677 até Raíra, pós direto do destino. A decolagem da 10, saída da El, transição Coral. Controle 1208, transponder 0263, azul 2772. 80 aprovado, Golf 677, Raíra, pós direto. Decola 10, saída da El, transição Coral. 1208, controle 0263, azul 2772. Correto, chame para o curso de acionamento, azul 2772. Camarada. Sultan 3859, só vem um traço que está a 28 milhas, na sua posição de 11 horas, está cruzando 060 para o 050. Afirmativo, movimento 075, cruzando 3859. Sena 6332, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.016. Uno 630, tá na escuta da torre? Chama a torre, voo no 630 visual. Uno 630, chama em torre, na frequência 98, decimal 95. 895. De ponto 10, vento 100 graus, 109. Torre, voo no 630, final, baixar travado. 630, ponto autorizado na 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso, Gol 630. Estabilizado no localizador. Zona 2 ali, mantenha 0. Ali, mantenha Zona 0, Xaranga 3. Uno 630, solo 31, direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1. Salvador, bom dia, tá 3733, porta 1, tem uma categorização São Paulo, 3-0. Ei, tá 3733, tá autorizado. Congonha, São Paulo, 360 nível. Via UP Zulu 1-0 até Pubave, UP Zulu 1-6, Bravo até Zulu, conforme plano apresentado. Após decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva. O controle 1-2-0, decimal 8, transponde 5-4-2-2. Ok, então 3-7-3-3-3-6-0, São Paulo, conforme primeiramente UP Zulu 10, Pubave, UP Zulu 1-6. Decolada 10, pessoas da EL Motiva, 120, decimal 8, controle, transponder 5432, 3733. Tá, o transponder 5422. 5422, corrigido, obrigado. Correto, cotejamento, chame pushback de acionamento, 3733. Boa tarde. Alô, gol 1630, bom dia. Gol 1630. E aqui, tá aqui. E a Alfa Juliette, o portão é o 04. Alfa Juliette 04, gol na mesa. 2, bom dia, o Xaname é 312. Foi Salvador, bom dia, o Xaname é 312, cruzando mil pés. 3192, contato radar, subindo para o 350, via saída PUCA. 350, via PUCA, aguardando a possibilidade de voar Aracaju. Pois aguarde. Graças. 3859, agora com o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. 1288, 260, muito obrigado, bom domingo, 3259. Caso avista aí grama na sua, no seu lado esquerdo durante o táxi, fique atento, ok? Foi reportado aí pelo fiscal da Infraero, mesmo está providenciando aí a remoção da grama. Porém, fique atento. É, copiado, obrigado. Mas, aparentemente, pelo vídeo ontem, nada significativo pra gente, não. Ok, sim. 6332, chame de torre na frequência 198, decimal 95. E 332, boa tarde. Tanque trem, com autorizada na 0, vento 090 graus, manda nós. Salvador, acelerando em 3 segundos, nós para Guarulhos, 3 minutos. Quem mandou chamar minha 3 no nono, chamou para a cópia? Ok, a Oceana 6319, autorizado Guarulhos, o nível 360, ok, 360, via Ampezulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição ótima, controle 1208 e o transponder 5420. Autorizado Guarulhos, 360, via Ampezulu 10, Taubaté. Fala da Dael, ótima, controle 340, transforma 4340, posição 15 horas. Correto, chame a 3 no chame para o puxa acionamento. Pode chamar. Salvador, 3733, porta 1, puxa 10 sua vez. Autorizado e chame para a 3733. Portará 3733. Três, dois, alto, 3, 9, direito, só 1, 2, 1, 2, 1, 1. Bom dia, via chegada Mari, desça ao 050. Mari, via LS, X6. Uno, portão 11. Meia, oito, cinco, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2545, bom dia, Oxanema 3122. ingressar? Xané 6332 está autorizado a ingressar no pátio. O portão é o 1-1. Pode para o táxi, estamos a bordo 5:30, 3:50, data confirmada. É 056 ou 156? 056 hoje somente. Ah, ok, ciente. Tá, livre o táxi à direita, ponto espera da 1018-95 à torre, boa viagem, 3733. Direita livre, 295, boa, volta bem. Bolo 648, mantenha a Mari. Mantenha a Mari, Bolo 648. Bom dia, 3733, está pronto para o Superdão no zero. 3733, bom dia, linda, qual 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Linda, qual 0-3733. Ok, 1-2-7-7-3, livre o táxi pelo pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 1-0, 1895 a torre, boa viagem. Principal Índia, ponto de espera, 2895, obrigado. Azul 27 no 4. Bom dia, está autorizado barreira, nível 1-60, conforme plano apresentado. A decolagem é da 1-0, saída Momo. Após Momo, prosseguindo para o primeiro ponto do plano apresentado. O controle 120.8 e o transponder 5416, azul 27 no 4. 460, decolou 1-0, saída MOMA, após MOMA, direto barreira 208, controle 4-6. Correto, chame no pátio 3, no puxa acionamento, azul 27 no 4. Chamará no pátio 3, no puxa acionamento, está pronto o puxa acionamento, azul 27 no 4. Autorizado e chame táxi 27 no 4. Xanami 332, consigo? Ok, eu vou informar, gente. Turma 648, inicia a redução para 2509. Inicia a redução para 2509, bolo 642. Tava duas 2772, ponto de espera. 772, a linha mantém, posicionou 0, bom dia. 33, não, TAM 3733, decolou os 47. Controle no 20.8, bom voo. 208. Controle TAM 3733. 733, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL, subindo para o 360. Pode prosseguir na descida do 6250. 6250, prossiga na descida para 2000 pés, ajuste 1016. T72, decolou os 49, controle 120.8, mão voo. 08, bom dia. Alterna Brasília? Alterna Brasília. Ciente, o azul 27 no 4. Sem destaque pelo pátio 3, principal e Índia. Falta de espera da 1-0. 1895, a torre, boa viagem. Estacionamento no portão 9863 no 1. Xenamia 39, autorizado, chame táxi. Segue a mesa com o táxi 639. Estou autorizado, Duna, devido a formações, é número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego à frente, está 9 milhas, Airbus 320. Estou número 2, modo Duna, voo no 648. 772, após 2000 pés, voo e coral. 2000, direto coral, azul 2772. Aranha 250, está autorizado o ILSXA e reporte estabilizado no localizador. Aranha 250, controle. Autorizado o ILSXA e reporte estabilizado no localizador. Dono 648, desça até 3000 pés, o ajuste 1016. Investiga até 3000 pés, estado no 0, no 6, dono 648. Tá Latam 3733, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Ok, Recife 1251, 13325. Antônio, eu chamei a 6253, vai tomar a proa dela, né? Vai deixar a informação sobre o dono aqui. Esse é o chamei a 250. Essa pilota está autorizada a interceptar, reposta e estabilizar. Para. Controle, o Lima Mike Fox abandonou seus dois voos em intervalo, está retornando para a LC para pouso final. Gente, Lima Mike Fox, você pode visual com o local de pouso. Pode falar. O Rádio Decológico 3, controle na 20.8. Ciente, 1208, azul 27 no 4, obrigado. Bono 648, prossiga na para 2 mil pés, está autorizado o ILS-X6, reporte estabilizado no localizador. Invertida 2 mil pés, autorizado o ILS-X6, alvo zero, reportado estabilizado no localizador, Bono 648. Controle Salvador, bom dia, azul 2714, cruzando 1200 pés, saída Moma na sua escuta. Azul 2714, bom dia, está em contato radar, subindo para o 1960 via saída Momo. 1960 via 2714. Fala aí, Alessa 6250. 6250, chame Torre, na frequência 198, decimal 95. Ponto 01-018-95 a Torre. Bate ainda, pode esperar 1895, acelera 63, 19. Fez 896, autorizo, vá na proa de TAP. Galeão, nível 400. Via LP9857 até Moço, decolagem da 1-0, saída da El, Leda, e após Leda direto Irume. O controle 120-8 e o transponder 5443. Correto, o 9098, chame push deck acionamento. Vai, Salvador, vou 2065, vai com a Salata, posição 10, autorização, Guarulhos, nível 400. O 2065, temos aprovado 360, senhor aceita? Autorizado então, Guarulhos, 360, via Fezulu 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da El, transição ótima, controle 120-8 e o transponder 5441. Aprovado 360, concorda. Fezulu 1-0 até Taubaté, decola da El, máxima, controle 120-8, transponder 5441, é o gol 2-0. Correto, gol 2065, chame push back acionamento. Camarada. 5, Salvador, Oceania 63, Uno, pronto, ponto de espera da pista 1-0. 3-1, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém, 6-3-1. 4-8, chame Torre na frequência 098, decimal 95. Vai chamar Torre 18-95, voo 1-6-4. Oceania 6250, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa. Cruzado pouso, gol no 648. 6301, faz o gol agora na final, alinhar e manter 1-0. Após 737 pouso, alinhar e manter 1-0-6-3-1-1. Uno 648, solo 00, libera a direita, solo 1, 21, decima 1. A libera a direita, chamou solo 21, decima 1, voo 1-6-4-8. Não teremos condições de passar acima dos 110 a 15 milhas ter condições de liberar mais essa restrição. Vamos passar aproximadamente nível 100. Via Alfa, Juliette. O portão é o 01. É prosseguir o táxi Alfa, Juliette para o 01, voo no 648. Para o estacionamento, voo 90, 98, 90. Autorizado, o 9098, chame táxi. Chame táxi de novo, 99. Índia November Alpha, prossiga. Você vai sobrevoar setores aqui em Salvador? Guarde um minutinho pra conta, Índia November Alpha. 208, bom domingo. Que o Oxenã 6250, no nosso sistema aqui consta a posição 62. Aguarde nessa posição que iremos informar a administração do aeroporto. Continue no estacionamento. Era o Via Dael. 360 Via Dael, Oxenero 63 do nono. 3896, desça para 2000 pés, o ajuste 1016, está autorizado em LFXT, reporte estabilizado no localizador. Parabéns, e eu começo de ter reportado. Controle Salvador, Azul 5196, informação ótima. Azul 5196, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. 050, via chegada Mari. Vender alfa na planta própria? Está autorizado o local, Salvador, Salvador. Ingresso no corredor forte a 1000 pés. Decola da 17. Controle 120.8. A torre 1895. E o transponder 0171. Direcionais, chame a torre pro táxi, Índia Nova Delta. Número Alfa, reparte na Oscar, o ajuste no 096. O 9098 está livre, ataque pelo pátio, Índia no ponto de espera da 10, 1895 a torre, boa viagem.